Cheiro 1. O Retorno, Dulce Maria Cardoso, 2011. Edições Tinta da China. Primeira edição, outubro de 2011. Terceira edição, janeiro de 2012. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contracapa. 1975, Luanda. A descolonização instiga ódios e guerras. Os brancos debandam e em poucos meses chegam a Portugal mais de 500 mil de pessoas. O processo revolucionário está no seu auge e os retornados são recebidos com desconfiança e hostilidade. Muitos não têm para onde ir nem do que viver. Rui tem 15 anos e é um deles. 1975, Lisboa. Durante mais de um ano, Rui e a família vivem num quarto de um hotel de 5 estrelas, a abarrotar de retornados. Um improvável purgatório sem salvação garantida que se degrada de dia para dia. A adolescência torna-se uma espera assustada pela idade adulta. Aprender o desespero e a raiva, reaprender o amor, inventar a esperança. África, sempre presente, mas cada vez mais longe. Dulce Maria Cardoso, O Retorno. Aos desterrados, ao Luís, o meu chão. Mas na metrópole há cerejas, cerejas grandes e luzidias que as raparigas põem nas orelhas a fazer de brincos. Raparigas bonitas, como só as da metrópole podem ser. As raparigas daqui não sabem como são as cerejas, dizem que são como as pitangas. Ainda que sejam, nunca as vi com brincos de pitangas a rirem-se umas com as outras, como as raparigas da metrópole fazem nas fotografias. A mãe insiste para que o pai se sirva da carne assada. A comida vai estragar-se, diz. Este calor dá cabo de tudo. Umas horas e a carne começa a esverdear. Se a ponho na geleira, fica seca como uma sola. A mãe fala como se hoje à noite não fôssemos apanhar o avião para a metrópole. Como se amanhã pudéssemos comer as sobras da carne assada, dentro do pão, no intervalo grande do liceu. Deixa-me, mulher. Ao afastar a travessa, o pai derruba a cesta do pão. A mãe endireita e ajeita as côdeas com o mesmo cuidado com que todas as manhãs ordena os comprimidos antes de os tomar. O pai não era assim antes disto ter começado. Isto são os tiros que se ouvem no bairro acima do nosso e as nossas 4 malas por fechar na sala. Ficamos num silêncio tão cerimonioso que o barulho da ventoinha surge anormalmente alto. A mãe pega na travessa da carne e serve-se com os gestos contidos que costumava usar com as visitas. Quando pousa a travessa na mesa, demora a mão sobre a toalha das dálias. Agora já não há ninguém para visitar-nos. Mas mesmo antes disto ter começado, era raro termos visitas. A minha irmã diz: ainda me lembro do dia em que aquele galo, o galo de louça que está na bancada de pedra mármore, caiu ao chão e lascou a crista. Insistimos em pormenores insignificantes, porque já começámos a esquecer-nos. E ainda nem saímos de casa. O avião é um bocadinho antes da meia-noite, mas temos de ir mais cedo. O tio Zé vai levar-nos ao aeroporto. O pai vai lá ter depois de matar a pirata e de deitar fogo à casa e aos caminhões. Não acredito que o pai mate a pirata. Também não acredito que o pai deite fogo à casa e aos caminhões. Acho que diz isso para não pensarmos que eles se ficam a rir. Eles são os pretos. No entanto, o pai comprou bidões de gasolina que estão guardados no anexo. Talvez seja mesmo verdade. Talvez o pai consiga matar a pirata e queimar tudo. A pirata podia ficar com o tio Zé, que não se vai embora, porque quer ajudar os pretos a formar uma nação. O pai ri-se sempre que o tio Zé fala na grandiosa nação que se erguerá pela vontade de um povo oprimido durante 5 séculos. Mesmo que o tio Zé prometesse que tomava conta da pirata, não servia de nada. O pai acha que a única coisa que o tio Zé sabe fazer é desonrar a família. E é capaz de ter razão. Apesar de ser o último dia que passamos aqui, nada parece assim tão diferente. Almoçamos sentados à mesa da cozinha. A comida da mãe continua a não ser saborosa. Temos calor e a umidade do cacimbo faz-nos transpirar. A única diferença é que estamos mais calados. Dantes falávamos do trabalho do pai, da escola, dos vizinhos, do aspirador que a mãe cobiçava nas revistas, do ar-condicionado que o pai tinha prometido, do babyliss que havia de alisar os caracóis da minha irmã, de uma bicicleta nova para mim. O pai prometia tudo para o ano que vem e quase nunca cumpria. Sabíamos disso, mas ficávamos felizes com as promessas do pai. Acho que nos bastava a ideia de que o futuro seria melhor. Antes de os tiros terem começado, o futuro seria sempre melhor. Agora já não é assim. E por isso já não temos assuntos para falar. Nem planos. O pai já não vai trabalhar, já não há escola. E os vizinhos já se foram todos embora. Não haverá ar-condicionado, nem aspirador, nem babyliss, nem bicicleta nova. Nem casa sequer. Estamos calados a maior parte do tempo. A nossa ida para a metrópole é um assunto ainda mais difícil do que a doença da mãe. Também nunca falamos da doença da mãe. Quando muito, referimos o saco de medicamentos que está em cima da bancada da cozinha. Se um de nós está a preparar qualquer coisa perto, dizemos: cuidado com os medicamentos. Como acontece com os tiros. Se um de nós vai à janela, cuidado com os tiros. Mas calamo-nos de seguida. A doença da mãe e esta guerra que nos faz ir para a metrópole. São assuntos parecidos pelo silêncio que causam. O pai tosse ao acender mais um cigarro. Tem os dentes amarelos e a casa cheira a tabaco, mesmo quando o pai não está. Sempre o vi a fumar AC. O Gegé, quando chegou das férias da metrópole, disse que lá não havia AC. Se for verdade, não sei como o pai vai fazer. Tenho a certeza que é a última das preocupações que o pai tem agora. E nem sei para que me ponho a pensar nisso, porque perco tempo com coisas que não têm interesse algum, quando tenho tantas coisas importantes em que devia pensar. Mas não consigo mandar naquilo em que penso. Talvez a minha cabeça não seja muito diferente da cabeça fraca da mãe, que está sempre a perder-se nas conversas. De vez em quando, a mãe pede ao pai para fumar menos, mas o pai não a leva a sério. Sabe que, passado um tempo, a mãe esquece-se do pedido. Como se esquece de quase tudo. As vizinhas zangavam-se com os esquecimentos da mãe. Se a Dona Glória não fosse como é, tínhamos de levar-lhe a mal certas coisas. Mas a mãe é como é, e as vizinhas não podiam levar-lhe a mal tudo o que queriam, ainda que não lhes faltasse vontade. Mas não eram só os esquecimentos. As vizinhas também achavam que a mãe não sabia tomar conta de mim e da minha irmã. Se nos viam a brincar nos charcos da chuva ou a correr atrás do carro da Tifa, coitadas daquelas crianças que crescem sem eira nem beira. Os pretos corriam atrás do carro, abriam a boca para engolir a névoa que matava o paludismo, mas os brancos não. As vizinhas sabiam que aquele fumo fazia mal e proibiam os filhos como os proibiam de chapinhar na água da chuva por causa da filária. Dona Glória, os pretos têm outra constituição e não há neste inferno nada que lhes faça mal. Temos de ter cuidado com os nossos, avisavam as vizinhas. A culpada de a mãe ser assim é esta terra. Sempre houve duas terras para a mãe: esta, que há do seu, e a metrópole, onde tudo é diferente e onde a mãe também era diferente. O pai nunca fala da metrópole. A mãe tem duas terras, mas o pai não. Um homem pertence ao sítio que lhe dá de comer, a não ser que tenha um coração ingrato. Era assim que o pai respondia quando lhe perguntavam se tinha saudades da metrópole. Um homem tem de seguir o trabalho, como o carro segue os bois, e ter um coração agradecido. O pai só estudou até à segunda classe, mas não há nada que não saiba sobre o livro da vida, que, segundo o pai, é o que mais ensina. O Li e o Gegé gozavam quando o pai se punha a falar do livro da vida, e eu tinha de fazer um esforço para não ter vergonha. Deve estar no sangue dos pais fazerem e dizerem coisas que envergonham os filhos, ou no sangue dos filhos sentirem vergonha dos pais. Já se foram todos embora. Os meus amigos, os vizinhos, os professores, os donos das lojas, o mecânico, o barbeiro, o padre, todos. Nós também já não devíamos cá estar. A minha irmã acusa o pai de não se importar com o que nos possa acontecer. E por vontade da mãe, teríamos ido embora há muito tempo, ainda antes do Sr. Manuel. Não acredito que o pai não se importe connosco, apesar de não perceber porque ainda não nos fomos embora, quando pode acontecer-nos uma coisa má a qualquer momento. Os soldados portugueses já quase não passam por aqui. E os poucos que vemos têm os cabelos compridos e as fardas desleixadas, os botões das camisas desapertados e os atacadores das botas por atar. Derrapam os jipes nas curvas e bebem cucas como se estivessem de férias. Para o pai, os soldados portugueses são os traidores reles. Mas para o tio Zé, são heróis antifascistas e anticolonialistas. Se a mãe e a minha irmã não estão presentes, o pai diz ao tio Zé: em vez de antifascistas e anticolonialistas, era bom que os soldados portugueses fossem antiputas, anticerveja e antiliamba. E começa mais uma discussão entre os dois. Depois do que lhe aconteceu, não sei como o tio Zé continua a defender os soldados portugueses. Se calhar, na cabeça do tio Zé, as coisas passaram-se de outra maneira. As cabeças mudam facilmente o que acontece, mesmo quando não são fracas como a da mãe. Ainda esta manhã, na minha cabeça, este dia deixou de ser este dia. A mãe estava a fazer o arroz doce. E por instantes, este dia transformou-se num dos domingos de antes, num dos domingos de quando ainda não havia tiros. O cheiro do arroz a cozer, a persiana da cozinha entreaberta, as bolinhas de sol nos azulejos verdes, o zunido das moscas contra a rede fina da janela, a pirata a abanar a cauda à espera de lamber a tampa da panela, tudo tal e qual, como numa das manhãs de domingo. A minha irmã acha uma porcaria a pirata lamber as tampas das panelas. Ai, que nojo! Faz as mesmas caretas quando tem as mãos sujas com o óleo da bicicleta. Mas não se incomoda com a papa de abacate e azeite que põe no cabelo para alisar os caracóis. Uma papa verde, nojenta, que a faz parecer uma marciana. Não sei se algum dia serei capaz de compreender as raparigas. A mãe verteu o arroz doce para as taças de vidro cor-de-rosa e quis escrever as iniciais dos nossos nomes, a canela, mas a mão tremia-lhe. Culpou os comprimidos. Tentou outra vez. A canela entre o polegar e o indicador, às voltas, com as nossas iniciais mal feitas. E nem nisso houve diferença. As nossas iniciais também nunca ficavam bem desenhadas nas manhãs de domingo, em que vínhamos da praia e tomávamos banho de mangueira ao pé do tanque. A pirata a patinhar na água que ia escorrendo para os canteiros, as toalhas da praia penduradas no sap-sap, a mãe a gritar da cozinha: cuidado com os meus canteiros, olhem que o sal mata rosas. A mãe não gosta de sol nem de sal, gosta de rosas. Os canteiros da mãe têm rosas de todas as cores que a mãe nunca corta. Conseguia lá cortar uma rosa. As vizinhas não ligavam ao que a mãe dizia, mas abanavam a cabeça. A dona Glória tem cada mania que mal há em cortar flores. Ficam tão bonitas numa jarra. Que o sal não mata rosas, pedia a mãe. Mas por mais que lavássemos tudo o melhor que podíamos, havia sempre pontinhos pequeninos a brilhar nos canteiros. O sal acabava sempre por matar algumas rosas. A mãe lambeu a canela dos dedos, como se fosse uma coisa boa, e foi à mala do enxoval que está na salinha da costura buscar uma toalha para pôr na mesa. A manhã continuava igual às manhãs de domingo, tão igual que me deu vontade de ir para o quintal fumar um cigarro às escondidas. De certeza que estava tudo como dantes, e nos outros quintais os vizinhos faziam churrascos, pincelando a carne com uma folha de couve molhada em azeite. E os filhos dos vizinhos balouçavam-se nos pneus pendurados por cordas às árvores, a comer os baleizões de gelo que tinham feito. Mas a mãe regressou com a toalha das dálias e começou a chorar outra vez. Nunca mais verei o meu enxoval, nunca mais verei esta toalha. e amanhã voltou a ser a nossa última manhã aqui. Os quintais ficaram vazios, os fogareiros cheios de chuva antiga, os pneus quietos nas árvores, como se fossem olhos parados no ar, a fazerem-nos perguntas. A nossa última manhã, tão silenciosa apesar dos tiros. Nem os tiros conseguem desfazer o silêncio da nossa partida. Amanhã já não estamos aqui. Ainda que gostemos de nos enganar, dizendo que voltamos em breve, sabemos que nunca mais estaremos aqui. Angola acabou. A nossa Angola acabou.